Ô meu parceiro, maestro Marcelo Santos, você tá fazendo o quê em cima, bicho? Meu Deus do céu, aí é muito alto, cara, pra você pular. Desce daí, pelo amor de Deus. Vamos embora, vamos embora. Essa é boa demais, menino. Tchau, qual é desse cara que tá aí no quarto andar? Despendurado, tentando se jogar. Fiquei sabendo, foi gaiada sua amada. E a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia em mesa de cabaré. E os seus amigos tentaram lhe avisar. Mas meu amigo, você pode sair dessa. Saia dessa agonia e venha pra mim. Vamos cantar comigo, vai! Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que que há? Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que que há? Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar. Rapaz, aí é muito alto pra você pular, meu maestro. Pelo amor de Deus, desça daí, menino. Qual é desse cara que tá aí no quarto andar? Pendurado, tentando se jogar. Eu fiquei sabendo, foi gaiada sua amada. E a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia em mesa de cabaré. E seus amigos tentaram lhe avisar. Mas meu amigo, você pode sair dessa. Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que há? Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, galhudo, o que há? Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar. Grande Gilmar, vai! Bota a guitarra pra chorar, menino. Arrocha, arrocha, mamãe.